Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. E você, como é que tá? Tudo ok. Olha só, só pra te dizer, ontem, em Porto Alegre, às 11h42, tá preparado? É. 43 graus. Que isso? Falando sério. Que 43 graus. João, o pessoal caminhando cabisbaixo, falando sério, 43 graus. Hoje tá bem melhor. Agora, quer dizer, também não é de manhã, né? Mas agora deve estar fazendo, sei lá, uns... Eu vou chutar aqui, acho que uns 25 graus, mas ontem não, aqui 43 tá menos. Graus. Bom, eu quero, antes de começar a sua entrevista, que o seu convidado já está no ar, que para nos ouvir, baixe os aplicativos da rádio encontrada no Play Store, no Android... ou no iPlace para o iPhone. Você pode nos ouvir pelo Facebook, pelo www.allmylinks.com/showtime, pelo Deezer. Peraí. All My Links é mesmo www, então ponto, deduzo allmylinks.com/showtime. Também pelo Deezer, Deezer, ou pelo Twitter. Quer dizer, ninguém pode reclamar que não está ouvindo. Não, mas João, não, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é que eu acho que nesse layout novo que foi feito, eu acho que não está dizendo esse lance de baixar. Foi isso que me foi informado. Ou seja, a pessoa, quem sabe, obviamente, consegue, né? Mas eu acho que a pessoa que entrar pela minha vez, ela só digitar, né, o www... Rádio Showtime, ou showtimerádio.com, eu acho que não fica sabendo. Ela vai entrar na página da rádio. Agora, se ela puser só Showtime, vai direto para Showtime. Então, se entrar só na página da rádio, então não tá mesmo, eu acho, lá em cima, né? Que me tiraram duas fotos, me mandaram, inclusive até a convidada, e parece que não tá na página. Eu não sei, bom, mas nós estamos, você baixa no Play Store para Android ou no iPlace para iPhone. Eu coloquei até. Nós estamos também transmitindo pelo Facebook, pelo www.allmylinks.com/showtime, pelo Deezer e pelo Twitter. E eu quero dizer que o All My Links e o Deezer são os piores do mundo. Nós levamos um ano para conseguir entrar no Deezer e quase 2 anos para o All My Link nos aceitar. Eles checaram absolutamente tudo, inclusive se caía, se não caía, se entrava, se não entrava, até nos concedermos o certificado de excelência. Que legal, que legal. Eu só para te dizer, eu sempre, como eu te falei, eu entro pelo laptop, né? Mas só que parece que, tipo, eu acho que bem umas 90% das pessoas não entram pelo laptop, né? Então, por isso que supostamente a pessoa que está entrando, debutando, né? Entrando no site, não, parece que não tá, eu acho que depende, olha depois ali o layout, como aparece quem entra, né, pela primeira vez pelo celular, parece que não tá aparecendo, foi o que até a convidada disse, Marco, não aparece aqui esse lance de baixar, então só para te avisar aí que daqui a pouco, né, tem gente que entra pela primeira vez aí, e se não souber isso, essa informação que deste agora, que é extremamente importante, aí pode ter dificuldade, mas eu passei já hoje na chamada, vou começar a incluir isso na chamada sempre, para digitar, né, o www, e em caso a pessoa seja diferente de mim, que entra pelo laptop, acho que a maioria, né, entrar, baixar esses aplicativos aí para poder otimizar a conexão. Obrigado, João. Não por isso, sua convidada já está no ar, Marco Antônio. sim, já tá. Então, gente, eu quero, tô super empolgado, a gente vai conversar com uma pessoa ela é nascida em Brasília, filha de piauiense, casada com um acriano. O nome dela é Tatiana Escórcio Costa Brown, o Brown é B-R-A-U-N, né? N de nada no final e B de Brasil, mas ela é mais conhecida por Tatiana E. C. Brown, Tatiana E. C. Brown. Ela é uma das mais importantes revelações no mundo literário, 100% independente, aqui no Brasil. Então, assim, no nosso cenário literário, até rimou, cenário literário, né, 100% independente, nos últimos 10 anos, ela ela é super, ela ficou super conhecida. Ela escreveu uma obra chamada A Loura, é A-L-L-O-R-A, uma palavra só, que narra em tom de aventura, de rito de passagem, a história de uma intensa jovem criada no meio rural. Também na trama tem um garoto de rua que sonha em ser rei, um soldado orgulhoso que, por suposta superioridade moral, fica cego pelo poder, e também na história tem uma criança portadora de altas habilidades. As jornadas desses personagens são cheias de mistério e contam com lapsos temporais. E todas essas jornadas afetarão profundamente o curso da humanidade, para o bem ou para o mal. Então, eu quero até agradecer ao Jansen de Albuquerque, também de Brasília, e à minha amiga Alexis Beraldo, de Londrina, pela força aí, me ajudar aqui, porque, como o pessoal sabe, eu sou um asno em informática. Mas, então, parar de embromar aqui e finalmente dar as boas-vindas, as ótimas-vindas para a Tatiana. Tudo bem, querida? Tudo bem. Boa noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes. Muito obrigado. Tô bem feliz, tá? Eu tô mais, vai por mim. Mas, querida, vamos assim, começar bem pelo iniciozinho, tá? Fala um pouco sobre, eu sempre tento ver com os convidados de onde surgiu, né, onde foi essa sementinha que fez brotar-nos mais tarde a carreira deles, né? Ou seja, os teus talentos o teu talento na literatura, como é que tu te lembras, assim, as primeiras vezes que tu começaste a escrever? Como é que foi? Tu lias muito? Fala um pouquinho aí, para quem não sabe de ti, como é que tudo isso começou, por favor. Então, eu comecei, assim, eu desde criança já lia bastante. Assim, eu comecei a ler cedo também, e na minha casa tinha muitos livros, então eu bem novinha já lia coisas tipo Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, então assim, coisas que criança nenhuma leria, né? Nem entende também. Só um pouquinho, já vou te interrompendo aqui, tu não eras então, de alguns casos, alguns entrevistados nossos na área de literatura falam de influência, por exemplo, de história em quadrinhos. No teu caso não foi esse, então? Não, foi direto da literatura mesmo, assim, literatura erudita, inclusive. Então, eu era já ainda bem pequenininha, tipo uns 7 anos, eu tinha muito livrinho ilustrado. E eu fiquei com vontade de fazer. E eu escrevi lá, inclusive fiz as ilustrações. Ah, é? Sim. Com 7 anos? Claro, é uma coisa tosca, né? De criança. Sim, mas... sim. Tudo bem, né? Por favor, vamos dar um crédito. Vamos dar um crédito, né? Por favor, me ajuda. E a minha mãe pegou e ela falou, nossa, foi você que fez sozinha? Fui! E desde então nunca parei, eu sempre fui escrevendo, e na adolescência eu juntei com uma amiga, e a gente começou a escrever historinha bobinha, né, tipo, pra entreter a gente mesmo, e aí depois eu quis escrever coisas mais sérias. De novo te interrompendo, quando é que tu teve, vamos dizer assim, tiveste essa consciência de, tipo assim, agora quero escrever alguma coisa mais séria? Porque, obviamente, quando a gente não tá escrevendo alguma coisa, entre aspas, séria, a gente não sabe que a gente não tá escrevendo alguma coisa. A gente acha que é a coisa mais séria do mundo. Então, tu te lembras, assim, quando é que foi que quisestes fazer essa transição, diríamos assim, para algo mais adulto? Olha, não foi uma coisa tão... Assim, a escrita, para mim, é algo que tá tão na minha vida que eu nem percebo essa transição. Ah, é? Então, um belo dia eu já estava escrevendo. Uau! E não parei, eu nunca mais parei. E aí eu comecei a escrever pela internet, na época das fanfictions, comecei a ter uma relativa popularidade e, novamente, voltei a escrever coisa séria, né? Bom, não sei se séria, mas... Histórias mais elaboradas, vou dizer assim, né? Sim. Esse papo de sério, como a gente não está escrevendo aqui, né? Não dá para ver as aspas, correto? Sim, exatamente. Então, assim, vou dizer, né? Histórias mais elaboradas, com maior trama, com mais desenrolamentos. E, assim, teve uma época um período bem obscuro na minha vida, assim, eu tive problemas de depressão, um monte de coisa. A faculdade, tava me formando na faculdade, então eu tava estressadíssima. Tá, estamos falando mais ou menos, tipo assim, vamos ver, há uns 15 anos, isso? Isso, mais ou menos, tá. Coisa de 2006, 2007, mais tá. ou menos. Ok. Então, assim, eu tava estressadíssima, e aí eu peguei uns rascunhos antigos meus e comecei a reler. Eu falei, nossa, eu acho que isso dá para virar uma história mais elaborada. E comecei. Inclusive rascunhos feitos quando eras criança? Sim, tem muito. Ah, é? Tem rascunho meu, tipo, eu tinha 13, 14 anos. Tipo, muito novinha. E aí eu comecei, eu refiz algumas histórias antigas. E aí eu comecei a Lora. E foi assim, foi o marco do que eu falei, vou virar escritora. O marco do começo, né? O primeiro dia do resto das... Exato, primeiro dia do resto da vida. Isso aí. Me conta, por favor, já que, né, a gente começou agora, então, citou daí o Alora, fala um pouquinho o que é o Alora. Assim, eu obviamente dei um mini briefing, mas foi coisa minha. Me fala, assim, o que é o livro Alora, até vale dizer, né, que já saíram dois volumes, né, e o terceiro vai sair, o terceiro volume vai sair logo, mas um completa o outro, né, não é uma trilogia, não. Né? Livros, assim, um livro só que eu dividi em três, porque sim, ele era muito grande, né, e... muito denso, digamos assim, correto? Muito denso, né? Assim, 1.500 páginas é bastante coisa. E claro, como vamos, claro. Exatamente. Assim, um leitor comum, assim, um leitor que não tem muita intimidade, claro, né, com livro, perfeito, vai ficar assustado com um livro desse, claro, tamanho. Claro, eu claro, vou suavizar a coisa que claro, vou introduzindo a história aos poucos. Mas assim, o que é a Lora? Bom, essa história é... cara, como eu posso dizer? Porque são quatro histórias, na verdade, não é só uma história, né? Sim, mas elas todas se intercalam, correto? Elas se intercalam e se encontram no final. Sim, então, perfeito. É basicamente a entrada na vida adulta desses personagens. Sim, como eu falei, o rito de passagem, né? Esse ritual de amadurecimento, diríamos assim, né? Isso, e ele vai... vai cobrindo o amadurecimento dessas pessoas. Por exemplo, começa com a moça, né, que ela sonha em altas aventuras, porque onde ela cresceu é um lugar muito pequeno, muito isolado, e um belo dia aparece uma oportunidade de emprego para trabalhar nessa tal aventura que ela tanto gostaria, e ela parte... Assim, depois de muitos acontecimentos, né, ela parte dessa aventura que é onde vai começar a abrir tudo. Então, assim, eu não posso falar muita coisa a respeito especificamente da história, porque como tudo encaixa uma coisa na outra... Claro, claro, vai ser um mega spoiler que obviamente não faz sentido a gente passar. Mas só me diz uma coisinha, assim, só para o pessoal que não sabe... O cenário, né, o ambiente onde se passa, é um ambiente meio que é mais ou menos uma realidade criada por ti, né? É alguma coisa. Fala um pouquinho do especificamente do mundo, o mundo onde se passa isso. Sim, então, o mundo que se chama Alora, né, que dá o nome à obra, ele é um lugar. Embora, assim, eu usei como base o nosso mundo, mas de uma forma caricatural. Então, digamos que é um exagero de como funcionam as coisas no nosso mundo real, mas de uma forma fantasiada. Então, é um mundo bem fantástico, tem magia, tem monstro, tem escuridão. Sim, sim. Tem uma pegada meio feudal, diríamos assim? Meio de Idade Média? Alguns lugares são Idade Média, alguns lugares são na Revolução Industrial. Alguns lugares. Sim, sim. Então, basicamente, como se fossem vários períodos da civilização meio que próximos um do outro, tipo assim, né? Depende da organização social do lugar. Então, tem bastante. Entendi. Como os personagens viajam de um lugar para o outro. Eles conhecem outras culturas, outras tecnologias. Então, assim, cada lugar é bem diferente um do outro. Quase como se estivessem passando de dimensão para dimensão, né? Mas é só que elas estão todas ali na mesma linha temporal, diríamos assim, né? Mais ou Ou não? menos. Não chega a ser tão gritante as diferenças. Porque Ah, tá. no livro eu vou introduzindo gradualmente, né? Entendi. Qual o estado social de tudo. Mas basicamente, assim, tem os reinos, tem cidades-estados, tem tecnocracias. Então, assim, é bem variado, depende da cultura, tem muitos idiomas também. E Que assim, legal. foi É feito como se para ter. fossem várias culturas vivendo próximas uma da outra, né? Mas muitas delas, obviamente, estão separadas, tipo assim, são conflitantes, diríamos assim, né? Várias culturas conflitantes. Não muito Mundo, né? diferente do mundo de hoje, né? Sim, é um mundo, é literalmente um mundo. Então, tem seus países, tem suas nações, tem suas cidades-estado, tem suas pequenas comunidades. Que legal, que legal. E fala um pouquinho assim, porque falaste da personagem principal, né, no caso, mas fala um pouquinho dos outros ali. Eu citei, né, tem obviamente um garoto de rua que sonha em ser rei. Pode dar assim um mini briefing melhorado disso que eu falei? Ou... Sim, inclusive é um dos meus personagens favoritos, né, da série inteira. Ele é uma pessoa muito talentosa, muito inteligente, e ele nasceu já com esses poderes, que tem um tipo de magia que a gente chama magia, né, no universo da história. Então, ele já nasceu com muito poder, e o sonho dele, ele vivia na rua, e o castelo, ele, na, na, nesse lugar da história, é num lugar muito elevado, então todo mundo da cidade consegue olhar para o castelo. Ele olha para esse castelo e fala: um dia vai ser meu. Entendi. Aquela noção do admirar, né? Olhar de longe, né? Isso. Então ele se esforça, vai lá, diz que quer estudar no castelo. E assim, é uma pessoa muito esforçada, mas que ao mesmo tempo tem uma ambição muito grande. Entendi, entendi. Tá, assim, vamos passar para esse soldado que é cheio de orgulho e que está basicamente cego pela ambição desenfreada, assim. Fala um pouquinho dele também, por favor. Então, esse soldado, ele já é de um outro tempo. Então, assim, ele é muito forte, mas muito corajoso, muito talentoso, mas também muito ambicioso. E que, por ele ter todo esse privilégio de ser o maior soldado, o mais Sim, o mais forte, o mais mais mirado forte, e o o mais mais tenso. bonito, mais, enfim, o mais paparicado de todas as formas, ele sonha, ele acha que o mundo não é o bastante para ele. Que legal, que legal, que legal. Tá. Fala então agora, por favor, da criança portadora de altas habilidades. Qual é a diferença dela para o menino? Tem alguma coisa a ver? Eles coabitam o mesmo espaço? Como é que é? Eles são de, assim, cada um é de uma época temporal diferente, embora às vezes possa se encontrar, porque o tempo passa, né? Então, eles podem ter, podem ser contemporâneos ou não, depende do Ah, período. eles, obviamente, se eles são obviamente de épocas diferentes, quando eles se encontram, obviamente, eles estão em diferentes períodos da vida, correto? Isso. Ok. Exatamente. Tá, tô Então, assim, encaixando. no caso, essa criança, ela consegue ser ainda melhor que aquele menino que quer ser rei. Então, já muito garotinho, ele consegue, assim, só de chorar, as coisas ao redor começam a se agitar. Ah, é? Então, todo mundo tem medo desse menino, não consegue chegar perto dele, porque tudo. Ele pode derrubar uma casa, só se ele estiver com raiva. Uau, uma pegada quase Carrie a estranha, então, assim, tipo Sim, assim. sim. É, começa mais ou menos uma pegada meio horror, inclusive. Eu chamo de conto de fada das trevas, né? Fala um pouquinho assim, querida, que a gente quando foi postada, realmente, fotos das capas, né? Tem, obviamente, um lance ali de censura, porque muita gente, infelizmente, né, no Face parece que vive para ficar denunciando se tem algum desenho de nudez, alguma coisa assim, até desenho, né, de ilustração de nudez, mas me falaste assim, quisesse deixar claro que não tem uma pegada sexual necessariamente o teu livro, né? Tipo assim, o que eles iriam, o que estaria mais, assim, diríamos assim, de, já que é para leitores de 16 anos para cima, jovens adultos, né, ou adultos de todas as idades, como a gente chama, teria a ver com, na verdade, a temática, um lance de violência, que obviamente, às vezes, a coisa pega pesado no sentido de intensidade de violência. Fala um pouquinho desse clima, já que é uma mistura de atmosferas a tua obra. Sim, então, como mais da metade desse mundo, ele está coberto por escuridão e por monstros, esses monstros obviamente atacam. E tem é descrito com minúcias cada ataque desses monstros. E tem também tem um exército de saqueadores, que eles São humanos, né? Mas que são humanos, em forma humana, correto? São humanos, sim. Inclusive, assim, faz um paralelo. Assim, tem monstros, mas os monstros também podem ser humanos. Não é só o monstro, aquele monstro feio e assustador e violento. Ah, claro. Sim, o próprio ser humano também pode ser um monstro. Sim, se revelar um monstro de acordo com a situação, né? Exatamente. Com a situação, com vontade própria também. Legal, legal, legal. E me diz uma coisa assim, tudo isso que está contando, eu tô aqui visualizando, me fala um pouquinho, eu já perguntei isso até para uns outros autores também, no caso, muitas vezes quando eles começam a narrar, fica passando um filme na minha cabeça, né? E eu acho que para muita gente está assustando também. Eu posso deduzir que és uma grande fã de cinema, ou alguma coisa assim, ou não, como é que é? Me fala um pouco isso, assim, porque eu tô dizendo assim, que me parece que, como nos teus momentos de criação, vais visualizando tudo isso. És uma cinéfila? Me fala um pouco da tua relação com filmes, pode ser? Sim, sim. Então, eu não sou uma fã muito grande de filmes. Eu gostava muito dos filmes de fantasia dos anos 80. Bom, já dá pra ver de onde veio as influências, né? Sim. Mas, sim, eu gosto muito de filmes, gosto de quadrinhos, embora não acompanhe com frequência. Eu gosto muito de animação japonesa. Então, essa parte do narrativa muito visual, eu pego dessa coisa das animações japonesas, porque eu gosto muito, e eu acho a ação impecável. Sim, tá falando, mas não tá falando, obviamente, dos animes que passam, que foram feitos pra TV. Tá falando mais dos longas-metragens, né? Sim, dos longas também. Mas apesar de que alguns pra TV têm uma animação muito boa, não são todos, infelizmente. Sim, sim, sim. Mas, sim, você pega, por exemplo, um Bleach, um Naruto da vida, a animação é muito boa. Então, eu... Tem uma certa pegada de Akira também, o que tu escreves, ou não? Não exatamente. Assim, lança aquele meio do mundo, meio distópico, ou não necessariamente tem isso? Também. Eu gosto de distopias, mas embora tenha uma pegada um pouquinho distópica, ela chega também mais pra fantasia. Então, assim, eu peguei muitas influências de muitas coisas, né? Então, é uma mistureba de culturas, de influências. Então... E me fala assim sobre como é que é o lance do. Tem um lado romântico também. Me fala como é que é isso. Já entrevistou autores de vários gêneros, e inclusive também de histórias meio fantásticas, com uma pegada romântica. Não é bem o teu. Me fala como é que a ideia romântica, no sentido de romance mesmo. Romance, assim, né, de relacionamento, como é que entra na tua história? Certo. Assim, eu costumo dizer que a Laura é uma história de amor, embora não seja do amor romântico. Maravilha! Porque é o amor entre dois irmãos, o amor entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre amigos, entre... Também, né? Entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, e entre pessoas do mesmo sexo também, que somos inclusivos, né? Então ninguém fica de fora. Então tem amor pra todo mundo na história. Tá. E me fala assim no sentido, já que a gente até citou, e hoje em dia se fala muito em literatura distópica, né? De futuros distópicos, né? Aquela pegada meio deprê, assim, em que se diferencia o que tu escreves da chamada literatura distópica? Bom, porque assim, a distopia pressupõe que você é de um futuro que não está exatamente inserido no mundo, né? Só que no caso... Mas que não deu certo, digamos assim, um futuro que não deu certo, digamos assim. É, um futuro que não deu certo, um futuro que você... Assim, que você mais... Ah, eu esqueci a palavra agora. Assim, você imagina mais a respeito, né, do que realmente aconteceu. Uhum. No caso de Laura, ele... Desculpa, a palavra que tu querias, eu acho que era especulativo, né? Especulativo, isso. Nossa, fugiu totalmente. Então, o caso da distopia, ela é mais especulativa. Já no caso da fantasia, é uma coisa que você criou desde o começo. Então, ela não chega a ter o nosso presente dentro da história. Entendi, mas vale dizer que apesar de todo esse tema fantástico aí, tem muito de pé no chão também, né? Ou seja, os personagens têm seus paralelos com a nossa realidade, correto? Sim, sim, é tudo, assim, eu tentei fazer o desenvolvimento, as atitudes, tudo dos personagens da forma mais verossímil possível. Então, são pessoas... em um contexto diferente do nosso, mas que se comportariam como as pessoas do nosso mundo. Sensacional, sensacional. E quando é que achas que o terceiro, tens data já para o terceiro volume, quando é que sai ou não? Olha, é complicado, porque assim, demorou 2 anos entre o primeiro e o segundo volume. Uhum, então, sou eu que faço tudo sozinha, né? Sim. Então, assim, depende muito de como eu tô. Claro. Eu planejo esse terceiro volume no final do ano que vem. Tá, mas ele já está todo escrito, né? É só mais um lance... Não, a história já está toda pronta, está toda fechadinha. É só mais um lance de que não, na verdade, não tem muito... Até, não depende muito de ti, diríamos assim, né? É, depende daquela coisa legal chamada dinheiro, né? Aquilo que todo mundo gosta, claro. Isso, todo mundo gosta e quase ninguém tem. Isso quase aí. Ninguém tem. Tá, mas me fala assim... Eu acho muito interessante assim, esse lance, essa dicotomia de ser super, essa viagem, diríamos assim, para outro mundo, mas ao mesmo tempo ser muito pé no chão. Eu adoro isso, né? O pessoal deve estar pensando, pô, mas só um pouquinho, mas o que tem de pé no chão? Fala um pouquinho só assim, dar spoiler se puderes, essa parte de pé no chão, eu vou dizer por que eu estou te perguntando isso. É porque, por exemplo, eu conheço gente, principalmente, por exemplo, assim, de gerações anteriores à minha, que tem um certo, digamos, preconceito se a coisa é muito fantasiosa, tá entendendo? E, tipo assim, ah, pois é, mas como é que eu vou ver esse lance assim? É muito irreal. E, obviamente, apesar de todos esses fatores que a gente citou, né, mesmo com esses fatores, a tua trama, ela tem um link fortíssimo com a realidade. Ou seja, né, as pessoas podem totalmente se identificar com os personagens. Não, completamente. É? E, assim, tanto que a própria magia, ela é baseada nas leis da física. Perfeito. Né, tipo, a habilidade que você tem de manipular essa lei da física. Então, tudo é muito... Inclusive, eu estudei bastante de química, física, matemática, porque é tudo baseado em cálculo. Então, essas pessoas, elas são estudiosas, elas estudam o resto da vida para conseguir fazer essa magia. Então, assim, obviamente, se é um mundo mágico, ele exige um pouco de suspensão de descrença, né? Claro, claro. Suspension of disbelief, que eles chamam em países de língua inglesa. Uhum. Né? Então, assim, você precisa ter uma certa suspensão da descrença. Mas eu tentei manter o mais verossímil possível. Ou seja, tem certas regras que os teus personagens seguem, né? Sim, não. Em todo ele tem regras. Não é assim, chegar a... explodiu as coisas, pera, né? Tem, claro. Assim, tem um princípio por trás, tem toda uma preparação para isso, não é simplesmente você chegar e fazer a magia. E os personagens que parecem ter poderes ilimitados, na verdade, têm suas limitações, correto? Não, e são bastante, as limitações são bem grandes, inclusive. Sensacional, sensacional. Querida, fala um pouquinho como é que as pessoas podem... descobrir seu trabalho, divulga, aí tu tinha até me perguntado antes da possibilidade de divulgar, como é que é, o teu Insta, sei lá, fica à vontade, como eu te falei, faz de conta agora que a gente está numa feira, tem até a minha rua até fechada todos os domingos para uma feira, e fica à vontade aí, falando, né, mas a gente fala, no caso, o que a gente vai vender, no caso, é a loura e não melões ou abacaxis, mas fica à vontade, fala aí como é que as pessoas que estão ouvindo, que estão ficando super interessados nesse universo gigantesco aí do Alora, como é que elas podem saber mais disso, já que a gente está dando uma palhinha só. É, bem pequena, né? Porque assim, eu precisaria de muito mais tempo para falar bastante sobre a história. Para saber mais a respeito, eu tenho o Instagram próprio do livro, que é @mundodealora, com dois L's, né? Nem está na capa. E eu tenho a minha página no Facebook, que é Tatiana S. Brown. Gente, Tatiana E. E. C. Brown, tudo junto. C. Brown. E o Brown, B, já falei, B de Brasil, R, A, U, N de navio. N de navio. De navio, isso. E, assim, podem, quem quiser, inclusive, adquirir a versão física do livro, pode me chamar por essa página ou pelo Instagram também. Tem também versão e-book, né? Volta e meia até conversa. A gente fala aqui, a gente já falou nos programas, que eu não tenho esse hábito. O João também, o diretor da rádio, também não tem de e-book, mas obviamente tem uma parcela grande de gente que quer. Como é que a pessoa pode, vamos dizer, tá falando da versão física, e a versão e-book? Como é que é? Então, pelo e-book pode entrar pela Amazon. É tá. Só digitar a Laura que vai aparecer, vai ser um dos primeiros resultados. A-L, outro L, O-R-A, Alora, tá, perfeito. Isso. Olha, querida, eu acho que é isso, viu só, não foi, a gente tinha tido uma pré-conversa antes, os lances assim meio de, vai ser ao vivo e tudo mais, mas eu acho que vai sobreviver essa, viu, querida? Tenho boa sorte. Fico feliz, então, porque eu fico bem tímida nessas horas. Não, mas que bom que a gente está aqui papeando, e eu acho que a gente pelo menos expôs uns pontos principais, assim, alguns pontinhos da aura para a pessoa ter uma micro ideia desse universo, né? Então, Tatiana, eu só posso, sei lá, te agradecer pelo teu tempo, muito obrigado pela tua atenção, e até mais, então. Obrigado, tá? Obrigada, Cris. Desculpa, querida, tua voz está indo e vindo. Fala de novo, eu que agradeço a todos vocês. Muito boa noite. Tudo bem, boa noite, querida. Tchau. Um abração. Tchau. Bom, vamos para a garimpagem do Marco Antônio. Não, vamos para a tortura do Marco Antônio, meu divertimento. Essa música já começa com uma... Isso, já começa... Para o pessoal que não está sabendo, gente, já. Por favor. A tortura que ele está dizendo tem a ver com tradução de títulos... que dão a entender quando eu traduzo, que o João, obviamente, convenientemente esquece nessas horas dele, ele vira um cara que, nessas horas, que mal fala português. Então, nesses momentos daí, quando vem um título estrangeiro, ele pede, ele suplica para eu falar, e, obviamente, muitos desses títulos parecem quando eu faço uma declaração de amor ao Éter. Então, vamos lá. Isso, ri bastante, João. Vamos lá, querida, por favor. Vamos lá. Já tô com o coração na mão. É, brincadeira. Quando vincasti braccia, te voglia stregnere. Quando quell'occhio è chiuso, stai in braccio a me. Thank you. un'ora lontana te, bene mio, te voglio passare, bracciante, che te fai. Sa costelloro sti bocca tremano tutto scur da me niente c'è po per me dindo che star ardente turno a nascere pare una cosa nuova a felicità. Marquinho, fala, Marquinho. A qual gente está é o... na década de 50, gente, tá? Estamos no ano de 57, o nome dessa cantora, é legal que eu não tô falando, eu consigo sentir a respiração à distância do João já, ele tá pensando tipo assim, ó, vamos pro que interessa, tradução, vamos lá, tá? A gente tá em 57, o nome dessa cantora é Marisa Del Frate, o nome da canção é Bene Mio, que traduzindo seria Meu Bem, né, Meu Bem... Meu bem, meu mal. Pois é. Pois é, a Marisa Del Frate, essa canção é de 57, eu realmente gosto bastante dessa canção, não fez sucesso. O mega hit que ela teve, que foi principalmente na Itália, foi uma canção chamada Malinconico Autunno, que também é de 57, cuja tradução seria Outono Melancólico. Né? A gente vai ver daqui a pouco um trechinho, mas falando um pouco da Marisa Del Frate, ela nasceu em Roma em 1931, faleceu faz 5 anos, com 83 anos de idade, ela teve câncer, ela foi princesa de vários festivais de beleza pela Itália, estreou como cantora aos 26 anos, causando grande impacto no Festival de Nápoles de 57, apesar das diferenças entre as regiões culturais e tudo mais, entre as regiões da Itália, e ela não ser napolitana, né? Ela ser romana, ela foi virou uma das cantoras símbolo de Nápoles. O pessoal começou primeiro meio torcendo o nariz, pô, o que uma romana tá fazendo aqui, cantando tanta coisa que tem a ver com Nápoles, mas ela tipo assim, adotou Nápoles e Nápoles meio que a adotou. Ela competiu no finalzinho dos anos 50 com duas canções no famosíssimo Festival de San Remo, e apesar de não sair com prêmios, ela foi tão aplaudida que dali ela deslanchou para uma carreira de sucesso gigantesco como intérprete, até como atriz, já que ela era muito bonita, né? Então, tem uma comédia musical chamada Perdono e Obiettivo Ragazzi, né? Obiettivo Ragazzi era uma comédia uma comédia romântica. E foi bastante exitosa na década de 60, e foi muito reprisado no país da botinha, na Grande Itália. Esse Obiettivo Ragazzi, né, ou seja, Objetivo Rapazes, foi protagonizado pela dupla cômica Franco e Tício, que eram dois sicilianos de Palermo, que foram protagonistas de comédias de estrondoso sucesso popular nos anos 60 e 70. Ela também, mais tarde, foi apresentadora de programa de TV da RAI. A Marisa Del Frate pode ser ouvida na trilha sonora de um dramalhão italiano chamado Addio per Sempre, e Hércules e a Rainha da Lídia. Nesse filme, ela dubla a sex symbol croata Silvia Kocina. Então, o pessoal até no Brasil chamava de Kocina, mas a pronúncia parece correta, do sobrenome seria Silvia Kocina, que foi uma sex symbol nos anos 60 na Itália. Então, João, por favor, tocar um trechinho de Malinconico Autunno. Nós estávamos pensando aqui, quando ouvimos os violinos, do Renzo trabalhando numa carvoaria. Gente, é o alvo do João, não sei, é tanto amor que ele pega no pé, direto do grande, grandioso Renzo Mora, nosso amigão aqui da rádio, do Elenco da Rádio. Mas o Malinconico Autunno foi um grande sucesso dela, assim, pela Itália afora, né? O pessoal de Nápoles adorando, o pessoal de Roma, quer dizer, um lance gigantesco. Foi uma canção que até hoje, na região da Sicília, é adorada. Então, por favor, João, vamos passar para os anos 60, vamos, por eu, favor? Eu vou aí te fazer companhia. Vamos lá, Rogério. Antônio Santos Freitas. O João tá nesse clima, ele já falou antes de tocar a música do Vou Aí Te Fazer Companhia, pro pessoal que não sacou. Eu durante uma fração de segunda eu não saquei, mas logo eu vi, claro, é a sacanagem de eu constantemente estar com o traseiro na janela. Por quê? Porque o nome dessa canção melancólica que a gente viu aí é Mine is a Lonely Life, ou seja, a minha vida é uma de solidão, ou seja, a minha é uma vida de solidão, uma vida solitária. Essa canção aí é da virada de 62 para 63, né, já que a gente já está na década de 60, o nome da cantora, Skeeter Davis, ou Skeeter Davis, S-K, duas letras E, T de Thiago, E-R, e depois Davis, D-A-V-I-S. Skeeter, na verdade, foi um apelido que ela ganhou da família, porque ela não parava quieta quando era pequena e achava ela parecida com um mosquito. É uma gíria, é uma expressão assim, usada para definir mosquito. Então, o nome dela de batismo, Mary Frances Penick, P-E-N-I-C-K, ela nasceu bem no final de 1931 no Kentucky, foi criada no meio rural, foi criada, no, na verdade, num ambiente até de violência doméstica, até ela, grande trauma de infância dela, que depois de uma briga familiar, um tio matou o avô materno dela, então, lance terrível. Ela se tornou uma das primeiras estrelas country dos Estados Unidos como vocalista solo e foi por décadas comparada, chamada assim pela crítica musical, como uma pré-Dolly Parton. Não no quesito, diríamos assim, físico, né? Não lance de seios grandes, mas no quesito de ela ter tido um... Foi uma das, dá pra dizer que ela foi meio que pioneira naquele apelo crossover, ou seja, uma pessoa que é de um gênero de música e acaba ficando muito popular em outros gêneros, né? Ou seja, ela não ficou só restrita ao meio country. Ou seja, ela foi até popular também no meio de canções pop, no gênero pop. Como eu falei, ela era uma criança muito arteira e daí recebeu esse apelido de Skeeter. Ela faleceu aos 87 anos de câncer, câncer de mama, foi lá por 2004. Ela pode ser ouvida na sessão de filmes como Matinê, que era no Brasil era Matinê, uma sessão muito louca, um filme que homenageia as idas, né, de adolescentes para cinemas na década de 50, 60. É um filme com John Goodman. Também num filme que eu gosto bastante, chamado Affliction, no Brasil era Temporada de Caça, é um drama familiar que deu o Oscar até de coadjuvante ao James Coburn, ator que eu adorava, Deus o tenha. Garota Interrompida, que é um filme que deu o Oscar para Jolie, para Angelina Jolie, de atriz coadjuvante. Posso estar enganado. Eu acho que foi de atriz coadjuvante, acho que não foi de atriz principal. E também no seriado Arquivo Morto, e num videogame muito popular chamado Fallout 4, ou Fallout 4, tá? F-A-L-L-O-U-T 4. Sucessão que ela teve nos Estados Unidos mais de 10, mas dá para dizer assim que o mais crossover do sucesso dela, o sucesso que mais não ficou só restrito ao ambiente country, foi End of the World, Fim do Mundo, é uma canção de 62, que cerca de 10 anos depois foi gravada por uma dupla de irmãos que eu idolatro, o João adora também, é a cara da rádio, sinal, que é os irmãos Carpenter. E deixa eu te dizer uma coisa que poucas pessoas sabem. Em 1997, ela foi regravada por Herman's Hermits. Claro, com Peter Noone cantando. Claro. Obviamente a versão Carpenters foi muito foi, mais popular foi. No Brasil que é o Vez da Esquina, né? Que é uma versão... Eu não vou ficar chovendo aqui no... Não é nem chovendo molhado, né? Ficar elogiando Carpenters aqui seria mais ou menos como ficar chovendo no encharcado mesmo. Então, no inundado. Mas vamos, João, por favor, tocar um trechão aí, por favor, The End of the World, a versão original de 62, com a Skeeter Davis, por favor. does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Marco Antônio. Eu sabia que não ias interromper, que não ia conseguir achar um pontinho ali para interromper. Eu tenho vários defeitos, mas criminoso musical eu não sou. Ontem nós tivemos conosco aqui, está fazendo parte da equipe agora, você se lembra do sexteto do Jono, se lembra? Claro, claro. Tá, o Chiquinho, que era o trompetista, está conosco às segundas-feiras também aqui, e ontem ele fez um elogio dizendo que a Showtime é a única rádio que não edita e não corta a música. Se a música tiver 16 minutos, ela vai integralmente. Se tiver 10, ela é integralmente. E foi fantástica a audiência ontem com o Chiquinho aqui. É uma pessoa que entende de música como ninguém, um ser humano espetacular, viu? Eu conheço a mente só pela TV, né? Sempre achei super carismático e obviamente toca super bem. Mas muito legal isso, João, né? E tem a ver, obviamente, com até quando vai tocar canções aqui, a gente sempre procura a versão, né? Uma versão não mixada, ou se por acaso toca uma versão, a gente avisa antes, né? Exatamente. Mas a gente sempre tenta tocar a versão original mesmo, né? A versão, né? Tem canções, principalmente a gente fala direto em disco music, né? O que tem ali de canção que tem um início gigantesco antes de entrar a voz, né? Às vezes a gente até tocando Andrea True, eu me lembro direitinho, né? Tocando aquela versão assim que quando tocava em rádio no Brasil tinha 5 minutos a menos. É. Né? A gente sempre tenta pegar, obviamente, pra não quero dizer assim de forma prepotente, mas meio educar o pessoal assim, né? Pô, se é pra gostar da coisa, depois até o cara pode até ir atrás de uma versão mais curta, né? Mas vamos tentar conhecer. E ele disse uma coisa, o seguinte, tinha um selo no Brasil, o Keitel, que eles conseguiam pôr... Cartel Records. Que eles conseguiam, a Keitel, colocar 40 músicas num vinil. Era tudo picadinho. Tudo picadinho. Eu me lembro, conversando com amigos que adoram música também, desse lance assim de... Até às vezes o cara, né, se criava ouvindo uma canção, obviamente pela rádio, ou então numa trilha sonora de novela, e daqui a pouco depois ia descobrir que no disco do intérprete, nossa, principalmente nos anos 70, né, tinha assim um arranjo musical ali que entrava, mas assim... 5 minutos antes de entrar a voz do cara, né? Então, poxa, é muito legal isso, muito legal mesmo. João, vamos ver assim, desculpa, não te ouvi, querido. Vamos lá. Ah, não, tá, vamos para os anos 70, por favor. Oye mamá, oye E uma bela ruiva, hein? É, pois é, e essa canção aí não fez sucesso, mas eu acho essa canção um adorável. O nome é Oiê Mamá, Oiê Papá, uma canção de 71. O nome da cantora, Jeanette, J-E-A-N de nada, E, dois T's de Thiago, e E. De novo, Jeanette, né? Tipo Jeanette. O maior hit dela foi canção maravilhosa Por Que Te Vas, que estourou nas paradas em 76. Falar um pouco dela. A Jeanette Anne, A-E-N-A e dois N's, Anne Dimash, D-I-M-E-C-H. Jeanette Anne Dimash nasceu faz cerca de 68 anos em Londres. Ela, filha de mãe das Ilhas Canárias e pai natural do antigo Congo belga. Ela fez sucesso cantando em catalão, inglês e espanhol. Dá para dizer assim, que o público dela maior na Espanha, Argentina, Colômbia, França e Alemanha. Ela vendeu até hoje cerca de 7 milhões e meio de discos, sendo que tipo 1 milhão e meio de discos foi só com a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, que é o Por Que Te Vas. Então vocês imaginam, o país naquela época, a Espanha, acho que tinha cerca de uns 38 milhões de habitantes. Você imagina daí uma menina, pelo menos com cara de menina, né, vendendo de 1 milhão e cerca de 400 mil discos lá. Desses 7 milhões e meio de discos, né, que da discografia dela inteira, cerca de metade foi na Espanha. O apelido dela até lá, La Inglesita, né, a inglesinha. Aos 25 anos, mas com a aparência adolescente, saiu o premiado drama espanhol Cria Cuervos, né, que é um filme de 76, dirigido por um dos maiores diretores do cinema da Espanha, o Carlos Saura, era com a grande Anna Torrent, atriz infantil, né, acho que ela tinha cerca de 7 anos na época, Anna Torrent, e até quem interpreta a mãe da Anna Torrent é a Geraldine Chaplin, né, filha do Chaplin, que até se casou com o Carlos Saura. O que eu posso dizer também, a canção dela, daí foi a canção da Jeanette, né, porque daí ela foi colocada na trilha, e ela chegou a ficar mais de um ano praticamente sem poder sair pelas ruas, de tanto que ela era assediada pela imprensa e admiradores. De 85 até 89, ela largou por um certo tempo, né, ficou assim, botou de lado a carreira musical, porque ela ficou meio traumatizada com um fracasso comercial que ela teve num disco em 84. Mas o legal é que ela ainda hoje está na ativa e tem na Espanha direto, ela sempre lota teatros. Ela pode também ser ouvida numa comédia mexicana chamada Salvando al Soldado Pérez, no filme brasileiro passado na década de 70, novela das oito, e numa coprodução entre França, Espanha e Alemanha chamado 10.000 Noches em Ninguna Parte. Então, João, por favor, vamos tocar um trechinho do Porquê Te Vas, o pessoal vai reconhecer nos primeiros segundos, quem não conectou ainda. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Porque essa canção aí, o filme é maravilhoso e essa canção ficou assim super conectada com o filme, né? Então as pessoas pensam no filme, pensam na canção e vice-versa. João, acho que podemos adentrar a década de 80, por favor. Vamos embora. Thank you. Marco Antônio. Ah, valeu, querido Baio. Adoro essa canção, injustamente não fez sucesso. O nome Snow Girl, né? Menina da área da neve, né? Menina da neve. O nome desse grupo, na verdade, eles estavam. Esse pessoal se juntou do Reino Unido querendo fazer um grupo e não sabiam que nome inventar. Então um deles pensou: que sabe, a gente inventa um nome que não tenha absolutamente nada a ver com nada, que não faça sentido. E eles conseguiram. Haircut 100, ou seja, corte de cabelo 100. O grupo é conhecido como Haircut 100, de 100, e também Haircut 100 por extenso, ou Haircut 100. Né? Sucessão do grupo, eles tiveram cerca de 2 sucessos, é uma canção chamada Boy Meets Girl, que tinha outro título também, era conhecido como Boy Meets Girl ou Favorite Shirt, ou seja, uma vida daqui a pouco um trechinho, a canção que a gente vai ouvir, né, o título Boy Meets Girl, ou seja, né, menino conhece menina, ou também conhecido como Favorite Shirts, camisas favoritas. É uma canção de 81. Essa que a gente ouviu agora, Snow Girl, é de 82. O grupo, na verdade, durou só de 81 a 82. E o grupo começou em Beckenham, cerca de 21 quilômetros do centro de Londres. E eles chegaram, nesse período, a estar entre as 5 bandas britânicas mais populares em todo o Reino Unido. É um grupo pop com influência New Wave, muita coisa de jazz, até uma certa dose de latinidade na percussão. O grupo daí lançou um LP chamado Pelican West, que foi muito popular e contou originalmente como integrantes Nick Hayward, que é tipo assim a cara da banda, Les Nems, Mark Fox, Blair Cunningham, Phil Smith e Graham Jones. Antes de acabar o segundo LP, o vocal Nick Hayward, que era o principal compositor do grupo, já estava de saco cheio com o grupo e decidiu largar a banda. Ele diz que foi, nesses 2 anos foram tão intensos, de tantos compromissos, tantos shows, que ele chegou muito próximo de ter um colapso nervoso. Uma das coisas que uniu alguns integrantes do grupo foi o amor intenso por rugby, né, pelo espécie de futebol americano, sem, obviamente, os capacetes e tudo mais, né? Esporte de contato físico super intenso, muito popular no Reino Unido. Eles se apresentaram juntos até esporadicamente a partir de 2004, mas não dá para dizer que o grupo realmente voltou. Eles, na verdade, é um grupo de 81, 82, dá para dizer. A banda pode ser ouvida nas comédias dramáticas Chegando aos 18 e também Gente Grande 2, ele com o Adam Sandler, co-produzido pelo Adam Sandler também. João, por favor, vamos tocar um Boy Meets Girl Favorite Shirts de 81, por favor. Vamos lá. Marco Antônio. É, valeu. Então a gente ouviu aí a Boy Meets Girl, também chamada de Favorite Shirts, que é de 81. Então, olha, deixa eu só te dizer o seguinte, a certificação do All My Links, nós temos o site radioshowtime.com.br, podcasts Showtime, estamos também no Spotify, Showtime Entrevistas, Twitter, Facebook, Deezer, Instagram, Periscope e SoundCloud. Então, quanto tempo foi para certificar o pessoal lá liberar? Como foi? 2 anos. 2 anos? 2 anos de luta do Luiz Paulo Calisto para certificar, porque eles fazem 1 milhão de exigências. E o Deezer também, que quem certificou foi o Eduardinho, também levou 1 ano e meio para certificar, porque eles querem... Eu vou sempre colocar, João, na chamada, então... Tá? Eu vou colocar então o que eu disse ali na. Deixa eu até ver aqui na chamada que eu fiz hoje, em vez de só colocar né? Eu acrescentei. Digite www, ou vou colocar sempre, né, baixe, eu ia dizer abaixo, bacana, né? Baixe os aplicativos, né? Olha, agora, para variar, eu tô querendo acessar aqui e tá a 6 km por hora, essa porcaria da minha conexão, mas só me dá um segundinho, agora vai entrar aqui. Olha, acabei de mandar para você a certificação do All My Links, e você pode abrir aí, você tem Rádio Showtime, 9 links, então ninguém pode dizer que maravilha. Não assiste. É, o que eu coloquei hoje daí foi, para ouvir ao vivo, né, coloque no www.radioshowtime.com.br, daí eu coloquei, entre parênteses, caso ouça pelo celular, para otimizar a escuta, né, daqueles aplicativos, né, que abaixa os aplicativos encontrados na Play Store para Android e para... Ai, meu Deus. Outra que me deu muito... iPlays para iPhone, outra, né? Que nos deu muito, mas muito trabalho mesmo, foi a iOS. A iOS levou um ano para autorizar a transmissão por eles também. Eles queriam saber se não iOS, tinha vírus, né? Se não tinha aquilo. iOS é Apple, então eles queriam saber se não tinha vírus, se não tinha isso, não tinha aquilo. E tem uma diferença. Quando nós transmitimos pelo computador, o Diaba 4, em 128 kbps. Quando é por telefone, 64, para não comer banda do ouvinte. Para não literalmente... Exatamente. Tentar economizar o cara que está ouvindo, né? Tipo assim, né? Nós fizemos o mais baixo possível sem alterar o som da rádio. Perfeito, abre aí no seu Messenger que o All My Links está aí. Eu vou checar, é inacreditável, eu estou hoje assim a uns 10 km por hora a minha conexão assim, até tá para vir um técnico na quarta ou na quinta-feira. Não adianta. Está muito devagar. Não adianta, enquanto você não tiver aí a Vivo fibra ótica, não vai adiantar nada, a net não funciona. Ai, por sinal, o assunto, por sinal... E a NET... Essa NET, frase aí, eu acho que eu já ouvi da tua boca. A NET, você tem um outro problema. Ela não tem condições técnicas de te dar metade do download. Nós aqui temos o contrato manda dizer que é tipo até 20%, se não me engano, né? Não, agora é 80%, mas eles não conseguem. Eles te dão 240 de download e no máximo 20 de upload. Agora aqui nós temos, graças a uma parceria que fizemos com a Vivo há anos atrás, 1 TB de download e 1 TB de upload. Então, quando dá problema na conexão... Não é nossa, com certeza, porque aqui nós estamos, o Rogério fica do lado de lá o tempo todo aberto, vendo a conexão como é que está, e pode ser a conexão das pessoas que estão fora. Ok. Muito obrigado, então, João, vou tentar... Até terça. Na semana que vem, mas pelo menos até terça, terça-feira a gente se encontra de novo. Tá muito feito. Obrigado. Abraço. Abraço, viu? Tchau. Tchau, gente. Valeu. Você ouviu na Showtime. O Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.